curso 1601. Semi-torre, 1 no 8 decimal, meia dúzia, reduza para aproximação, tráfego à sua frente 5 milhas com 1-30 nós de ground speed. É um... Airbus, correção, um Embraer 190 da Azul. Resolvendo. Torre, torre. Passando externo, baixado travado do 4206. Chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260-1288, gol 1925. Solo, é o gol no 856, tá no 7 para pushback e acionamento. Gol 1856, autorizado para o pushback acionamento no portão 07, 1856, porta do táxi. É, portão táxi, o meu alfa é Fox, desça para 5, posição 3 e o PES QNH 1-0 no 1. Reduza para 1-709. Zona Alfa, livrou. Webjet 5729. Alfa, reportante da Juliette, 5729. Alfa, reportante da Juliette, 5729. Boa tarde, Ronaldo. Bem, 0. 9, ingressa pátio 3 via Kilo, reporta para ingresso no pátio 1 no Webjet 5729. Via Kilo para o pátio 3, reportarei para ingresso no pátio 1 5729. Salvador, está 314, está autorizado, tem condições de decolar da interseção de imediato. Salvador, gol no meio, no 2, vai cruzar o 60 para o 50. Gol no meio, no 2. Retorno para sequenciamento, Rui na proa 0-1-0, limitado pelo localizador, reduza para 1-80 nós. Desça para 3 mil pés, correção, 4 mil pés, ajuste no 0-9. Voa pro 0-0, reduz para 180, desce para 4 mil com 1011, limite localizador, gol no meio, no 2. 5 torre, 1-1-8, decimal 6, aciona 5405, Webjet 6720. Cruzado Galeão, 360, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10. 1935 ao controle, 2886, transponder 5405, Webjet 6720, portão 4. 6720, cotejamento correto, reporte ponto de acionamento, 6720 no portão 4. Chamará. 3 mil pés atingindo e mantendo o Alpha Fox. Tan 3567 aguarda, mantém posição remota 1-2, 3567. Mantém 67. Obrigado, boa tarde. Boa. Cara, chinelo 143, informação terra. O no 643, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1, chegada bom. 4011, bom, seu chinelo 143. Alfa Eco Fox Trot, foi pro Oduna, desça para 2 mil pés, correção, mantenha 3 mil, autorizado LF. Mantendo 3 mil, pro Oduna, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Fox está mantendo 3 mil pro Oduna. Ok, mantenha 3 mil pés, forma o tráfego visual nos corredores, vai passar embaixo da aeronave, mantendo 1 no 1500 pés. Mantendo o tráfego, Alfa Eco Fox. Gol no 6, 1-2, vai passar o curso do localizador, tem como limite a magnética 1-1-0 de Simbra. Pelo eco. O azul 4206 prossegue na Alfa, reportante da Juliette, o azul 4206. Prossegue Alfa, reportante antes da Juliette, azul 4206. solo para o táxi, voo no 856, uma centena a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. Voo no 612. Controle, o 1755 transfere para o centro. Pista 10, o QNH10111, torre 118, decimal 6, o gol 1856, vai, é o número 3 para o ponto de espera, o 1856. Diante Alfa, ponto de espera 10, 136, 811, é como o número 3, gol 1856. Salvador, olhinho por 00, ponto de espera pronto, só informa que irá realizar uma abortiva e depois seguirá para o pátio, ok? Não vai mais decolar. Olimpo 00, ciente, torre 118, decimal 6, Olimpo 00. Ativa. Manoj, 29. Fox Trot reduza para aproximação. Reduzindo, Alfa Fox. Autorizado o táxi via Alfa Kilo. Pátio 3, reporte para o ingresso no pátio 1, o voo 1601. E Alfa Kilo ingressa no pátio 3, reportará para o ingresso no pátio principal. Sua frente. Está mantendo 80 nós de ground speed a 4 milhas. Você quer 360 em Duna pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda, senhor. Pela esquerda em Duna, Alpha Fox. Mantendo 140 indicado é o mínimo. Gente. Magnética 110 de cima, igual no meu, no 2 está atingindo 3 mil. Gente, 1-6, 1-2. 1-6, 1-2 mantém ainda. Essa proa informa que há um tráfego muito lento na final, reduzindo, ainda está com 80 nós agora de grau de speed, passando o externo, e o outro tráfego que o precede está em Duna, vai fazer um 360. Então o senhor voa na proa 070 da presente, limitado pela magnética 140 de Simbra, e após terá autorização para voar Duna. A gente vai voar pro 070, limita 140 de cima. Gol 1-6, 1-2. O Alfa Eco Fox está mantendo 3.000, pode descer para 2.000. Alfa Eco Fox, desça e mantenha 2.500 pés. Informe que o tráfego, há um tráfego logo atrás da aeronave, mantendo no 1.500. Sim, interessante para 2.500, 1-0-2. Falando de parte de controle, vai ser unidade 1.5 metros. Vitor Mike Quebec, está mantendo no 1.500 pés? Negativo. Desça para 1.000 pés, recebo 1.800. Jet, descendo para 1.000 pés. Antônio Bravo, tentando avançar Interlagos, descendo 1.000 pés. O Bravo Vitor Tango vai pousar em que aeródromo? Não, no outro aeródromo pequeno aí, com o seu nome. Mas onde é que fica, senhor? Não, no aeródromo pequeno, acho que é escolinha, sei lá, o aeroclube. Ok, então ingresse no Interlagos e reporte rotatória. Gente, vou no Interlagos. Sabe onde está, hein? Follow the passenger control, good afternoon, 3145, IS passing 4000 feet, on down the passenger. Alpha Echo Foxtrot, complete a curva à esquerda na proa de Duna, autorizado LS, já tem espaçamento suficiente. Afirmativo, está livre LS, mantendo 2.500. Afirmativo, aguarde o cruzamento com a aeronave, está agora a 1 milha à sua frente, mantendo 1.500 pés em descida para 1.000. Tem no TQS o Alpha Echo Fox. Então, o tráfego agora a 1 milha da cabeceira. Está visual com o mesmo, Trip? Afirmo. Tem um Seneca, após a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira 1-0-3. Climb to 380 on the radar control. 380-3145. Antes, Luiz Alexar, frequência livre, boa tarde. Nessa ponta livre ali, você pode interceptar o glide já, se eu mantenho 2.500 ainda? Afirmativo, já está livre do tráfego, agora desça para 2.000 pés, autorizado. Autorizado, descida para 2.000 pés, alta e foco. Comando da Patrick Control, Sun 3145, requested to fly bridge, from the present position. Sim? Request to fly bridge, from the present 3145. Negativo, sir. Mantém. Já é o departure. Roger. 601. Para o portão número 8. Pode prosseguir. Foi. Bravo Vitor Tango, chame a torre em Uno 8, decimal meia dúzia. O aeródromo fica para a proximidade do aeródromo, ou do internacional? Afirmativo, 118, meia dúzia. Torre, Bravo Vitor Tango? Bravo Vitor Tango, mantenha o número 10 na final de 4 milhas, da 17360 pela esquerda, Bravo Vitor Tango. Voltará na final da 17, Bravo Vitor Tango. Trip 5415, autorizado a decolar, 20, 90 graus, 15 mais. 5415, voltava 2, linha por 00, ponto para pronto, para fogo do combustível. Inicialmente ali mantém a linha por 00, cabeceira 1-0. Ali mantém, olho por 00. Tan 3567, na remota 12. Já coordena com a sua equipe de parte, tem a aeronave da Gol parqueando a sua retaguarda. Assim que ele completar o estacionamento, pode executar o push e informar táxi. Excelente, após o parqueamento da Gol, livre o posicionamento Tan 3567. Controle de solo Salvador, é o Papatango Romeu Quebec Lima. Romeu Quebec Lima. E dá uma baixa checada, 9 e tudo. Vitor, Mike Quebec. Mike Quebec, aposta na vertical da rotatória. Lima. Positivo, cruzaremos a Alfa e entraremos naquilo. É o Romeu Quebec Lima. Cante. Oh, chame o controle de 935, bom voo. 935, obrigado. Oi, boa noite. Boa noite, 5-6, ponto de da 1-0. Sente no 8-5-6, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, no 8-5-6. Papa Romeu Alfa Eco Fox, chama torre 1 no 8-6-6. 1 no 8-6, Alfa Eco Fox. Salvador, manda boa noite, a trip 5-4-5. Pode pouso na 17 pela direita. Tem condição de fazer uma base curta, Alfa Eco Fox? Tenho sim, tenho condição de fazer uma base curta pela direita da 17. Plano instrumento cancelado aos 4-2, curve à esquerda, deixa para 1.000 pés e reporte na final Alfa Eco Fox, baixada de trabalho. Voltarei. Vou tirar um pouco da trave. Número 5, a Sony 5164. 1856 ali, mantém, cabeceiro 1-0. Long for price contact receive send frequency 125.1, alternative 133.25. Roger, receive send frequency 1251, backup 133.23.1.5. Estabilizou no localizador, gol no meio no 2. Gol no meio no 2, complete na OLS, chame torre 1 no 8.6. 18.000, obrigado. Controle, boa tarde, gol no 273, gente da Sierra. Gol no 273, a sua identificação autorizada, chegada Bonf, desce para nível de voo 050. Bonf para o 050, gol no 273. Assim que você, Bolilés, para o trip 5414. 354 no CVT. Triple 54 no 5, vou na approach Coral. Coral, triple 54 no 5. Na Delta e pode clicar. Zero pela esquerda, Alpha X Fox. Já pode interceptar na final. 360 pela esquerda, Alpha X Fox. O Olimpo 00. 00. Livre decolagem, 20 90 graus, 15 nós. Livre decolagem, 956. Torre Salvador, muito boa noite. Gol no meu, no 2. Uma milha pra Simbra, tá estabilizado. Em todos baixados, checado. Gol no meu, no 2. Aguarde, pista livre, 20 90 graus, 15 nós. Aguarde, pista livre, gol no meu, no 2. 00, mantenha na DET e aguarde para o cruzamento. Com apoio 360 pela esquerda. Victor Mike Quebec, novo 360 pela esquerda longo, reporte interceptando na frente. Novo 360 longo pela esquerda, reportará a recepção do Quebec. Bravo Victor Tango, libere a esquerda, no pote da bata e aguarde instruções. Alfa Fox aguardando a pista livre aí, curva na esquerda. Tem um nome pés. Faça um alonde um pouco 360 pela esquerda, é forte, é que acertou no final Alpha X Fox. Afirmativo, vai estar reduzindo ao máximo o Alpha X Fox. Você tem condições de afetar um novo 360 pela esquerda, o Alpha X Fox, ou interceptar a final, se o senhor já permitir. Gol no meio, no 2, há um tráfego à sua esquerda. Para pouso na pista auxiliar não vai interferir com a sua aproximação. Vento 80 graus, 15 nós, pouso autorizado. Gol 1 no meu, no 2. Vive pouso na 1-0, gol no meu, no 2. Alpha X Fox, um 360 curto pela esquerda, um tráfego nacional do 1-0. Vem se aproximar do eixo da pista principal e reporte reinterceptando na final do 1-7, Alpha X Fox. Novo 360 e vai reinterceptar, reportarei o Alpha X Fox. Gol 1-85, decola 245, controle 1935, malu. 1935, obrigado. Boa noite. Vitor Tango na escuta da torre. O senhor conhece o aeródromo? Salvador, boa noite. Boa noite, 56. Boa noite, 56. Contato radar na decolagem. Sou para nível 390, saída Puca. 390 na PUC, agora no 856. Apolo, tá 3567 para o táxi com 118 no POB, alternando com FIS com 4 horas e 30. O Victor Mike Quebec. Gente, Victor Mike Quebec será o próximo a pousar o número 297, por gentileza, novo 360 pela esquerda. Uma vez para o Quebec, não copiou. Mais um 360 pela esquerda, mantendo essa altitude, reporte interceptação nacional. Mais um 360 pela esquerda, reportará reinterceptar. Alpha X Fox na final, baixado checado. Pouso autorizado, pista 1-7, Alpha X Fox, 190 graus, 13-9. Livre pouso 1-7, Alpha X Fox. Chaleira 61, no 43, 3 milhas marcador. O Chaleira 61, no 43, complexo na OLE, chame torre, 1-9, decimal 6. 18-6, obrigado, até mais. O gol autorizado o cruzamento da pista 1-0 para o pátio militar, Olimpo 00. Afirmativo, autorizado o cruzamento da 1028 em direção ao pátio militar. Obrigado pela coordenação, boa noite. Solo 47, libera direita, 121 na décima 9. 1-3-1-9, obrigado. E Salvador, boa tarde. O Chanel 6143, estabilizado X-ray na sua escuta. Chanel 6143, vento 90 graus, 11 nós, aguarde pista livre. Na sua escuta. Solo Salvador, muito boa noite. Gol no 6-1-2, vibrou na sua escuta. Gol no 6-1-2, táxi via Alfa, reportante da Juliette, gol no 6-1-2. Alfa da Juliette, gol no 6-1-2. Chilean 143, vento 90 graus, 11 nós permanece, pouso autorizado, pista 10, check 3. Tive pouso, pista 10, baixou e checou, 6143. Alfa Eco Fox, confirma o pátio. Quente na Fox na esquerda, libere, frequência livre, estacionar, Alfa Eco Fox. Está livre até onde está o Alfa Eco Fox. Alfa 10, continua a aproximação, tem condição de reduzir, estação número 2, ele está por último. Então, Mike Quebec, continue a aproximação, tem condição de reduzir para evitar pouso simultâneo? Tem como ajustar e pousar como número 2, positivo? Afirmativo, Vitor, Mike Quebec, aguarde então a autorização de pouso, estão no 7 livre. Jet, Quebec. Oi, Salvador, boa noite, estão 6567, quanto para dar 1-0, pronto. 2567, boa noite, usou o contrato, foi na final? Afirmativo. A 2 da Bianca, após a mesma ali, mantém a cabeceira 1-0. Após a vinheta ali, mantém 1-0, tanto 3567. Paulo Salvador, boa, é o TAM 3897. Gol no 612, autorizado o ingresso via Juliette. Seu portão é o 02, no 612. Juliette, gate 02, gol no 612. O TAM 3897 está pronto para cobre? Afirmo, tchau. TAM 3897, autorizado Salvador Guarulhos. Decola da pista. Correção, Salvador Guarulhos, nível 340, pista 10, primeira curva à direita. Saída da El Leda, após Leda Eudes. Via peso no 44. Controle 19, decimal 35, torre 118, decimal 6 dúzia. O aciona 5413, o TAM 3897. TAM 3897, Salvador Guarulhos 340, decola 10, com curva direita, da El Leda Rios. Transponder 5413, 1193 é o controle, 1186 torre, TAM 3897. TAM 3897, controle 119, decimal 35. TAM 3897. 11935. TAM 3897, cotejamento correto e pode estacionamento. 3897. Demorado. Fala, objeto 6720, portão 4, por estiver estacionamento. 6720, após a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda, autorizado pushback acionamento no portão 4, o Webjet 6720. Após a passagem do Gol, autorizado a iniciar no 4.6720. Livrando a pista, Bravo Vitor Tango. TAM 3567, autorizado a decolar, vento 80 graus, 11 nós. Decolagem 10, TAM 3567. 6143, Alfa, reportante da Juliette, 6143. Poxa, 6143, Juliette reportará. Vitor Tango, confirme, está na entrada do pod 4? 7, decola 253, chame 199, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Rodou, boa noite, Altan 3567, vai cruzar 2 no pé, subida Arbor. Altan 3567, contato radar decolagem, supa nível 380, saída Arbor. 380, perfil 3567. Oxenê 6143, aguarda antes da Taxiway Juliette, da visual com o Boeing da Webjet no push. Aqui é o visual. O Oxenê 6143, seu portão é o 03, aguarda antes da Juliette até o táxi do Boeing da Webjet. Ok, entende que é o início do táxi da Webjet, prossegue para o número 3, 6143. Atingir 4.000, voo no 273. 2.010, 1.012, um ajuste, reporta localizador 273. 7, tá, desce para 2.000, vai reportar estabilizado no ILS. Objetivo 6720 para o táxi, 1973 a bordo, 3h40, alterno com fim. Confirme PLB, autonomia alternativa, objeto 6720. 173 a bordo, 1973, 3h40, alterno com fim. Jet 6720, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 6, QNH 1012, o Webjet 6720. 612, Índia Alfa, ponto de espera 186, Web 6720, obrigado, boa noite, bom trabalho. Matrícula da aeronave que chamou o solo? É o Mike Ecovito. Mike Ecovito, prossiga. Está no pátio 4, com 2 a bordo, para um voo local de distância. Mike Ecovito, confirma o horário do seu plano. 2.8.6 bom pouso. 2.8.6 gol 1.273, boa tarde. Torre gol 1.273, boa noite. Estabilizado em LS agora. 1.273, boa noite. Eu posso no externo baixar o travado. Boa tarde.